chuva passar. Precisava de um conselho, algo pra dar sem receber. Vem cá. Mas se essas paredes me engolem e se esse telhado me estranhar, quero a verdade atrás da verdade, atrás da verdade. Então vem cá. Se a tua flor sozinho afinal.